for illness. That's happily. Yo, or Debray, you just stop. It's like that. Eu sou Asa e eu uso uma camisinha GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG caralho, foda. Tá, é... Filha da puta, é... Então vocês estão correndo, e depois de 3 horas correndo sem parar, porque o bolinho tem fôlego. Daí no meio da coisa você perde seu domínio, porque você, uhum. você virou humano. Também quando você tropeça, e você cai, e você começa a correr. Caralho, que gostoso! Oi? Que delícia! Tá, daí vocês caem com sorte em um lugar com poucas diferenças. Só que um de vocês bate a perna em uma pedra e fica. Mano, de 0 a 3 é o Oasis, e de 3 a 6 é o Rambo, e de 6 a 8 é o. Vocês têm dois minutos? Não, é. Dois. Você caiu, ele se fudeu, ele se pisando na terra, bateu a perna numa pedra com essa mão. Tá, todo mundo tá dormindo, desmaiado, né? Tá bom, o dia se passa, alguém vai depois. Quantos dias passaram? Porque... Um dia, né? Não sei. O cara acorda com umas lambidas na cara. Assim. Porra, você bate nela, velho. Tá, você abre o olho e vê um lobo. Na verdade, a resposta seria o que você faz. É, não, eu... É verdade, pra eu poder andar, eu posso virar uma água e sair. É sério, eu posso virar um elemental, eu posso virar uma água e mas sair. Mas não desacordado, desacordado. Não, eu viro um gozo, assim. Tá. Eu tenho uma vagina, assim, sai como um feto. Nove meses depois. Ai. Agora que ele pegou, já. Tá lá um cara com a piroca de jajão, papai. O Rambo acordou com um grito eu. De viado do caralho. Eu pelo menos acordei, né? Não. Você era louco. Ele ficou 6 horas correndo. Da puta. Você caiu. 6? Você vai ver. Você acorda e vê um lobo. Em cima do seu amigo. Agora tem que ver um lobo em cima do seu amigo. O que você faz? Nada pro Cal. Nada pro Cal. Então o Rambo deixa o lobo em cima lá do Kal-El. Kal-El. Você faz. Dou tiro no Moraes. Kal-El. Tá com o bichão do Moraes. Kal-El foi proposital, tá pedindo perdão do movimento. É. Ele ia seguir o alinhamento. Eu quero ver o que tá acontecendo. Mas ele é mau. Ele pode. Rola mais sabedoria. 7 mais 1, 8. Ele sentiu o cheiro de outro animal na sua área genital. Tinha umas pedrinhas lá. Não entendeu. Quem gosta de pedra? Morri de pedra. Ah! Vai, vai, vai, vai, vai. Tá bom. É, aquela voz que você ouviu vem do lobo. Hã? Ele não é muito amigável. Tá, fala. O que você quer falar pra ele? É. E aí? Porra, o que você fala pro lobo? É, você poderia falar com aquele meu amigo ali? Ele pode ajudar, eu estou meio cansado. Você me engraça, mago. Se eu quisesse falar com seu amigo, eu estaria em cima dele. Então você quer me comer? Se eu quisesse, você já saberia. Porra! O que está acontecendo aqui? Nós estamos apenas tendo um diálogo, nada mais, mago. Que tipo de lobo você é? Que tipo de lobo fala? Eu. Você está com o pé de mais alguém? Foi o pô, agora só pica pra dentro do cão. Traição. Tá. É. Tem outro você por aqui? Mano, você também tem uma. Não preciso enxergar pra você. Agora eu quero. Eu quero olhar pro. Quer dizer, primeiro eu falo, eu posso me levantar? Você poderia sair em cima de mim, por favor? Pra eu levantar? Melhor se você. Deu dois passos pra trás, não gostou assim. Eu venho. Aí eu levanto. Aí eu olho ao redor. Como assim? Tem floresta e pássaros. Ah, tá. Ah, tá. Ele tá sozinho. E alguns macacos mutados. É um macaco doce. Fica assim. O que você está fazendo aqui? Apenas tivemos de um colo de pedra com dois humanos estrangeiros em sua volta. Não é a coisa mais comum aqui. Não? Vai. É. Você quer nos fe... Que foi isso? Que gozadinha delícia. Que gozadinha delícia. Oh, parece ontem, lembra? Eu tava lá, de repente... Caralho, me avisa. Monte de pedra. Tá todo roxo aqui. Estranhamente, ele tá com algumas pedras picadas aqui. Tá... Ai, eu cago pedra em cima de si. Falou. É, você quer fazer algum mal pra gente? Infelizmente, querer não é o meu dever. E qual é o seu dever? Responda, lobo! É isso, dita pro lobo, você vai ver. Você vai ver o que é bom, mano. Boa. Lobo, avançou e você. Eu tô avançando. Jogou a pata assim no seu pescoço, assim. Sério, mal? Você quer chegar a esse ponto? Ei, levanta a pata pra te falar. Espera, por favor. A gente só tava tentando ajudar as pessoas na cidade, mas chegaram aqueles ossos e começaram a matar todos eles. E eu não pude fazer nada, a gente não conseguiu. Então a gente teve que sair de lá. Eu tentei fazer de tudo, a gente tentou, só que não deu certo. A gente conseguiu escapar de lá, a gente conseguiu sair vivo. E... Oh meu Deus, o que é aquilo? Larga essa poção agora, mago. Você tá com a mão. Se eu permitir. Bora ver a motivação? Sério? Sério, isso? Sério, ó. Olha aqui, você tá muito fora de moda. Você vê que lobo agora não. Agora é Zeg. Você é muito brega. A mão vai pra cara dele, tá matado e arranca seu nariz. Não é você que tá lá, seu filho da puta. Foi. Você realmente acha que ele vale a pena? A lobo dá uma patada no Kali. Você é a garra. Tá maior ou não? Não, ele tá... Zonzo. Tô pegando gostoso. Eu usei os mísseis, eu tô aqui na árvore, os mísseis, não tá aqui? Não. Não, então tá pronto. É, ele tá pronto, ele tem mísseis. Eu quero a noite inteira. Não, é, só que não é ser muito inteligente, você tacar um míssil num lobo, é 50 centímetros de você. Não era do lobo, era no Moraes. Você sabe que o míssil fica no cajado, né? É, verdade. E o cajado não tá perto de você. Bom, duas coisas. Você ou vai fazer o lobo de inimigo, que dá uma ideia boa. É. Ou você vai me fazer de inimigo. E que é uma ideia pior ainda. Que é uma ideia pior ainda, porque eu vou estar sempre perto de você, não esqueci isso. E ele tem carisma. E eu sou caótico. Ou seja, eu vou curtir. Eu vou curtir meu mundo esperando. Eu só vou te ajudar quando eu cansar. Você também não é tão mal. Você não me entendeu até agora. Vamos. O lobo não tem ideia não. Então, o que você realmente está fazendo aqui? Vamos matar esse lobo logo, essa porra. Fala normal, eu, vai. Eu já tava bem? Fala assim. Agora, fala pra esse vozeirão aí, já tem que ligar o suficiente. Tá, foi. Sério, você vai continuar com essa voz? Sim, tá, cara. Meu mestre, filho de uma puta, não vai lá. Tira ele. Porra, não tem mais 10 anos não, caralho. Guarda o vocal no infinito não, filho de uma puta. Oxi. A única coisa de qual você precisa ter conhecimento é que eu não estou aqui para machucar. Se é isso que vocês desejam. Bom. A menos que... O lobo, acho que ele tinha mais um kit. A menos que... O mordidinho ali não... Tá bom, vai. Ainda bem. E agora? Ladrinho. Aí de repente... Qual é o seu? Aí de repente o Luffy. Ah, tem um dragão. Tem um dragão numa montanha, num reino elfo, no antigo reino anão. E vai ter um... Cara, eu adorava ficar acordado. É. Eu também. Bom, faz o macaco tacar uma pedra na cabeça dele. Não, eu não faço nada disso, porra. Eu tô de boa. Não, eu já tô... Eu tô vendo o momento de ficar vivo e aguentar esses dois. Então você é a mulher do relacionamento, você é o homem do relacionamento. Uma... Mas ele não era nosso amigo? Eu sou, enquanto vocês me interessam. Os dois estão quase desmaiados, você quer que eu faça o quê? Não. Eu tô? Eu não virei amigo do novo porque eu falei mal do Kaliel. Hã? É. Ah, é. Ah, é, a gente tá tomando alguma coisa, ali, eu esqueci disso. Ah, é, velho. Ih, caralho, eu ouvi isso no primeiro episódio. Coitado! Ele só se toca. Me explica. É, amor! Eu espero que você vai ler a pergunta. Eu respondi aqui. Enquanto os dois estão deitados, estão gravando. Aí eu levanto e eu olho. Vou deixar você aí só. Eu vou rodar um pouco por aí. Daí o lobo dá uma rabada assim. Você não vai ali, meu caralho. Beleza. Eu fico parado. Beleza. Deixa eu sentar. Quando eu encontrar minha mãe, ela vai bater em você. Eu vou ter mesmo de jogo. Eu tô sentado ali de boa. Olhando pros macaquinhos. Caralho, que maluco foda. Caralho. E aí? Tem banana aqui. Descasca a minha, filha da puta. Você falou banana ou rosto? Tá bom. Onde a gente parou? É, você sentando com o seu sonho. Você tá com o louco, né? Adoro essa sua voz. É, sai. Valeu, alô, alô, tchau. E você? Eu amo vagina, eu sou bem. Ele olha pro lado. E aquele druid ali, malucão? Amanhã, depois de sair correndo um pouco. Apanhou, vai se fuder. Ele é útil aqui pra nós ou posso? Enquanto ele tá servindo. Dou uma acordada assim. É, não, tá aqui, ó. Eu dou uma olhada assim no lobo. Eu dou uma olhada na floresta. Eu falo pro lobo, eu mexeria se eu pudesse, só que a minha perna não permite. Ele tá só toda ensanguentada e uma pedra do lado. Tá. Aí eu lembro, caralho, você não é o lobo do Ranger, mano? Assim, e tem aqui que eu não lembro de você. Qual que é seu nome? A gente não foi apresentado direito. Aí o eu... lobo! Você estava demorando, já aparece o nome. O Ranger se chamava Dorgan. Era o nome. Sabe aquele que morreu faz tempão? Ah, isso aí. Aquele era o Dorgan. Aquele que morreu em batalha era um totalmente... aleatório. Não, ele era mais raro do que você, já que ele era... Solar, sei lá. Caralho! Sistema, meu mundo. Sistema! Cadê? Então, peraí, não tô lembrando. Tá, é... Quem que morreu depois? Lembra que o cara... Morreu na batalha. Na verdade era o Dirt. A gente mudou o nome, lembra? Mentira. Você olhou assim... Você não viu nada, por causa de capuz. Não, só que você quer conhecer o nome. É, você quer conhecer o nome, só pra perguntar. Eu dou uma chamada pro macaco pra ele subir aqui em mim, só pra aparecer, tipo... Eu só quero falar só pro macaco pra ele ficar aqui, por favor. Tá bom, Deus. É, eu dou uma sentada, assim. E... No macaco. Na caralho, própria vida. É um macaco, não um gente. Ai, cara. Senta na própria vila. Eu olhei assim, vocês conhecem ele? É, aí eu dito, ele foi o cara que me ajudou. Aí tipo, curioso, né? Porque ele tá com a coisa aí. Não, aí eu falo, ah, meu amigo, você aprendeu essa voz. Não, eu falo assim. Meu amigo disse que ele parece útil. Meu amigo. Amigos. Eu também não sou amigo. Eu não sou parceiro. Isso meio que. Deu louco. A potência. Deu louco mais um. Meio. O Ranger fala assim. Quem é aquele? Eu não vi na batalha. Eu falei aquele macho que primeiramente foi fodão mandando míssil, mas depois fodeu. Levou uma melhor casa, tá ligado? Ótima descrição, mano. Já percebi que sua utilidade é zero. E vira assim. Quase conversar com o. Tá. Não, mas pergunta para o mestre do jogo. Em algum momento do jogo eu vou poder ter um animal fodão? Poder chamar você de animal. Tem que fazer umas falas muito boas. Mas eu vou poder ter um animal fodão, tipo, um urso ou alguma coisa assim. Ó, se eu quiser. Eu sou um ladrão, mas que foda, um ladrão chega montado num urso. É, super stealth. Olha aqui, ó. Super stealth, super stealth. Mas eu sou um ladrão extravagante, então eu posso chegar montado num urso. É, isso aborta toda a missão, né, mano? É, não. Depende das circunstâncias. Tá, ó, 200 moedas de ouro a gente tá negociando. Eles são confiáveis? Cara, o Ranger me deu aquele kit médico, só que eu não sei se é porque eu sou um druida ou se ele confia em mim. Eles parecem úteis. Eles parecem ser amigáveis, já que o Ranger me deu um kit médico, ele só tá. Parece que ele só tá se fazendo de durão. Que nem um lobo. Então vai amolecer ele com meus mísseis. Tá, enfim. Eu acho que eles serão bons aliados. É, bom dia. Não, ele já parei de conversar, já esse com o Ranger. Mas então, você ouviu isso? É, eu vou. Ladrão. Você me parece útil. Eu? Você. Você é sua pica. Não, eu faço isso daqui, ó. Grande pica. Você. Ah. Que pica, hein? Você pode ser bom no meu. Não, eu. É, papai de pica. Meu lobo vai gostar de você, tá? Ele é meu solitário, ultimamente. Não foi essa intenção. Mas eu tô com postura. Agora você. Você. Nunca te vi. Você não anda. Não levanta. E daqui ao mundo. Me diga. Eu queria deixar você ver. A voz, tipo. É comum, mas não é tipo tão, sabe, tão... familiar. Eu falei assim, putz, é familiar. Porque eu devo deixar você conosco. Porque eu tenho um míssil. Chega assim perto. E eu posso tudo em sua cabeça agora, se você não me engano. Rebobina. Eu vou tirar a nave. Enfia no chão. Saudade do seu filho, não quero continuar. Só pra lembrar, todo mundo era amigo dele. Mentira, vocês conheciam ele, só o cara era amigo dele. Caralho. Tá voltando. Sabe, cara, demorei pra te conhecer. Deu uma engordadinha, 6 mil. Aham. Deu uma emagrecida. Não sou mago. Ficou levemente menos inútil, pelo que eu vi. Qual o seu problema? Você não dava nada. Aquele inútil ali. Ele caiu como uma rocha no chão e eu tava na Copa das Armas. Eu peço pro macaco jogar merda nele. Daí eu não tô zoando, não. Aí acerta o Ranger. Tá tão fudido. Não, mentira. Eu peço pro macaco falar pros amigos eles jogarem merda no cara. Então, mas carinho, você tem que convencer o macaco a convencer os amigos domésticos dele. 12. Tá, então o macaco olha isso pra você. Eu vou rolar, cada um é uma destreza, tá? Tipo, são dois macacos diferentes. Uhum. 4 e 2. O macaco acertou na cara do galeão, assim como ele tá falando. Acertou o pé do ângulo. Isso, obrigado. Porque ele não sabia quem que era. Então, assim, acerta o mago. O macaco era burro. Vamos ver que ataque que eu vou escolher. Continuando. Canel. É. Eu tô querendo ver a cara e fico ele empata. Não, primeiro eu pergunto pra ele, no calendário que a gente tá agora, quantos dias se passaram Na última vez que você mandou aquela flecha. Ele entendeu a pergunta. Você é muito ruim fazer pergunta, mas eu essa pergunta. Então, você estava adormecido há 3 dias. Da puta. A cidade foi inteira tomada por Urux. Eles estão revistando a floresta? Bom, a grande parte que estavam, eram poucos, estavam perdidos. Não estão mais. Ele tira uma flecha e deixa de sangue na frente. Nossa, Cali, o cara já chegou pra caralho, pra você, caralho. Caralho. O que vocês estavam tentando fazer? Eu tava tentando jogar merda na cara do Caliel. Ah, eu quero ir pro rio ali, pra a gente ir pra capital. É? Pra... É... Esse daí é o nosso objetivo. Pra ficar mais sal. É. Nossa, que foda. Trocar o quê? Seus covardes. Tu tava lá então, vai lá na cidade cheia de ouro então. Eu falo isso pra ele. Ele inicia um negócio de flash, com umas 500 flechas de ouro, mas ele joga tudo banhado em sangue de ouro. Sangue preto, de ouro, né, de ouro. Ele fala assim. Tá. Tem mais armamento? Que eu perdi minha espada. Ele tira o mochila. Você tá com minha chile lá, pode devolver essa bola. Nossa, chile lá. É que não, ele com uma mochila que tá com o. Que porta-flash. Tem 3 kit médicos, 2 venenos mentais, 1 veneno de amigo, 1 daga. Ah, essa espada aqui eu achei lá em frente da muralha. Minha, serve. Tá, então eu grito, alguém pode colocar minha perna no lugar? Tava segurando um pouco. Eu faço então eu mesmo. Menos. Roda mais força, mais destreza. Não. Primeiro força. Caralho, mano! 12, de novo! Tirei 11, mais 1. Caraca, eu tô bom, eu tô bem. Já foi. 12, eu consegui? É. Ele repete assim. Assim que eu souber, o real objetivo de vocês é ajudar vocês. A gente só quer chegar no rio, porque você não vê que a gente tá nas melhores situações e também a gente precisa de dinheiro. Agora é uma boa hora pra vocês criarem uma história. Tá, vou fazer o seguinte, a gente tinha que assassinar alguém, obviamente que a gente é mercenário. Alguém mandou a gente assassinar, a gente queria assassinar um duque e que ele tava fazendo algum comércio em Ori. Ele foi comprar algumas coisas em Ori. A gente não sabe o que aconteceu com ele, então a gente tem que ir pra capital. Porque a gente acha que ele pode ter voltado pra capital. Calma, eu acho que eu botei um cara aqui. Falei. O que você tava fazendo? Ah, tava de boa bebendo. E chegou um cara, me chamou pra matar um outro cara. Então, não lembro direito, mas eu acho que tinha alguma coisa a ver com o duque. Eu já matei 3, mas pelo jeito ele não deu. Nós somos um duque, então a gente tá indo pra capital procurar ele. Ah, a gente tava numa taverna em Stalin, um velho, que a maioria é população rural. Sua geografia é muito ruim. Peraí. Tá. Ele é ignorante. Estava numa caverna, não lembro onde, eu tava bêbado. E chegou um cara velho, assim, de aparência misteriosa e falou pra gente. Ele deu um contato pra gente... Matar um cara, que eu não consegui ler, eles leram. Falaram que era pra matar um duque. Olha mesmo. Ele vai ter que falar comigo. Eu tô assim, né? Vamos ler em matemática. Pagamento. Eu acho que eu vi 4.000 moedas de ouro. Pagamento. O que você está escondendo? Por que você não quer ajudar a gente? Eu te conheço. O que você quer saber realmente? O macaco ele pousa aqui no meu ombro e eu fico brincando com o macaco. Enquanto ele fala, eu fico brincando. Dá um beijinho, linguiça. Deixa eu ver, América. Qualquer um. Já. Sabe o símbolo da Hydra? O cabelo vermelho? Ele vira assim. Não é Hydra, tá? Abaixa assim, o que pulsa. Tem um símbolo. Parece com da Hydra. Eu tento reconhecer o símbolo. 2d6 na sabedoria. Isso. Chegou minha hora, hein? 8. Você lembra que é o símbolo de uma guilda? É uma guilda de assassinos. Só que você não sabe o que eles são, o que eles têm. Como não lembrado? Lembrar o quê? Da história. Minha e do. Ele lembra desse grupo mercenário, viu? Daí, uma batalha, tipo, você estava lutando e você viu ele levando uma flecha. E veio caindo no chão desmaiando. Doendo. Mas você tinha que sair. Porque senão vocês iam perder muito mais mercenário. Foi a batalha que vocês vão perder mercenário. Foi tipo assim, emboscada agora. A senhora ficou num lugar e chegou. Foi outras circunstâncias, não vou entrar nisso, mas por enquanto. Você saiu correndo, deixou ele lá. Você ficou triste, claro, mas passou tanto tempo que você já... Não, eu sei, só que esqueceu desse sofrimento que ele sentiu. Isso. Eu pergunto, quem fez isso com você? Sim. Eu deixei ele rolar 2d6, mais sabedoria, mais 2 de bônus. Sei. Nossa, bosta. É de assassino, mas se ele aguentou uma pessoa que viveu lá, também tem uma morte. Me explica o significado dessa marca. Tem votos meio triste. Ele olha assim, toda a floresta, naquela batalha. Eu não morri. Ah, você jura? Não. Eu não morri. Talvez o cadáver dele. Ele escolhe os melhores entre todos. E então ele... Caralho! Isso foi o... O Dani levando uma flechada atravessando a cabeça dele. Eu posso ficar com o lobo? Eu falo com o lobo. O lobo fala assim... Uau! Pega o Dani, morde com o capuz. E sai correndo. Gente. Eu peguei carro tudo, carro médico, carro tudo. E saiu chorando que eu não perdi. Tá. Eu ajudei o lobo a carregar o derby. Não, eu tento chamar a águia. Caralho! Caralho! Nossa, mano, vai se fuder. Você viu? Diga o raio do lobo aí. 12. Você conseguiu chamar? Lembra que coisa que eu falei que eu não tinha? A águia mais solta de todos. De 5 metros. É um dragão. Caralho! Ai, não, isso é um ataque mesmo. Ela mergulha e tem uma flecha na direção dela. Ela olha pra trás, gira, pega a flecha e desvia. Deu certo. Eu tô macaco, mano! Caralho, macaco! Não, pera aí. Olha, eu tentei conhecer. Ela gira no ar, pega a flecha e desvia de você. Depois a gente pega lá de boa. No ar, com uma faca, e tira pro braço. Fala para o... Vá para o rio, porque eu já sei que eles vão pro rio. Então, eu peço pra ela me levar até o rio. Ai, uma cara, é meio inútil a gente levar um cara. Eu fui segurando o carinha. Mas que louco. Ah, é, né? Tem um valor sentimental. E eu fiquei sozinho lá. É, eu... Caralho, o que aconteceu, porra? Cara, tá bom, tá indo, mano. Tá água, tá água. Ai, caralho. Eu tenho cura. Oh, no meio da corrida eu falo pro lobo. Eu entendo que vocês estão sentindo. Vamos para o rio. Poderíamos dar um funeral de um rei para o rio. Então, se você quiser, pode seguir com a gente e procurar ajuda. Eu vou procurar. Que boa. Esse bolão da frase. Míssel! Aqui! Caralho! Me salva! Tá, eu tô do lado dele. Um abraço. Eu falei. É. Não, é que ele sabe quando o cachorro tá sentado pra fazer coisa assim, né? Sim. Cai! Me ligou! Caralho, gente! Caralho! Caralho! Eu tô assim! Eu tô correndo! Me levando assim! Tá fugindo dele, né? Eu não sabia o que era. É, primeiro as pernas, depois as pernas assim, mas tá assim. Nossa, mano, o cara é a perna. Ele corre assim. Foi mal, cara. O cara tá dando assim. Eu vou dar uma coisada na perna. Uma coisada. Foi mal, cara. Você tá correndo assim. Não! Enfim! Foi golem, né? Desculpa. Eu não consegui me resistir. Eu tava com a perna assim, então eu vou abrir. E voltou na direção do Marcos. Ah, eu tô lá no ar, né, Pag? Vai demorar muito pra chegar até o. Eu. Vou chegar até você. Vai estar uma horinha. Vocês ouvem o rio, mano. Novo. Tá. É, vai demorar muito pra eu chegar no rio? Rio de Janeiro? Não. Tá chegando, tá em cima do rio. Pousa, por favor. Você pode pousar naquele rio ali, se não for muito incômodo, tá? Pode pousar ali. É senhora fodona, deusa águia. Eu dou uma chorada sem uma água. Sabe nadar? Hã? Agora quem sabe nadar? Sem nadar, pô. Só dá a volta. Então eu tenho quase 2 metros. Por cima daquela porra, estou. Sabe a tirolesa quando você chega no, na piscina? Então, assim que você gosta, a água solta. Não, não, não, não, não, não. É... Não, ela joga a mochila pra cima, fecha o zíper. Caralho, mano.